19º volume da obra. A causa do sofrimento do animal racional é a lapidação. É o fator natural. A fase de animal racional é uma fase de transição. Uma fase com uma infinidade de multiplicação de modificações, onde estão sendo todos os seres lapidados. Então, o culpado é a lapidação, é o fator natural da natureza em transição. E por isso, todos aí estão em transe. Quer dizer, todos estão aí com esta vida provisória. Todos estão aí provisórios, provisoriamente em trânsito, por não serem daí. Ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. Tudo que está feito e que foi feito dentro da fase de animal é para a lapidação do animal racional, para que o animal, depois de lapidado, fique amadurecido e, depois do seu amadurecimento, pronto para entrar em outra fase, a fase de recuperação, que é a fase racional. Então, ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, porque todos sofrem, cada qual de sua forma, do seu jeito, de sua maneira. Mas é a mania de muitos não saber as coisas como são e botar a culpa em cima uns dos outros. A culpa é da própria natureza em transição, com as suas modificações. E por não conhecerem a verdadeira causa de tudo isso, ficavam aí odiando uns aos outros. E daí as questões, as brigas, as revoluções, as guerras, os desentendimentos constantes. Ninguém se entendendo, uns contra os outros, por julgarem e pensarem que o causador ou os causadores do sofrimento seja alguém. Não, não é ninguém. Ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. É o fator natural. Os culpados de serem assim como são, hoje já sabem que são os seus próprios habitantes, mas antes não sabiam. Culpavam um desconhecido. Um desconhecido porque não conheciam quem nos fez, nem quem fez este mundo assim. Então culpavam este desconhecido. Hoje já não culpam mais, porque sabem que os causadores deste mundo assim ser são os seus próprios habitantes. Então, os seus próprios habitantes é que são os culpados de tudo que se passa com todos. Os seus próprios habitantes é que são os culpados dessa situação criada por eles mesmos. Hoje, conhecem e sabem, mas quando não sabiam, culpavam um desconhecido. E assim, são os que desconheciam o fator natural do sofrimento, de todos na vida, culpando quem não tem culpa do sofrimento de ninguém, porque todos sofrem. E assim, hoje já sabem que o fator natural do sofrimento é a lapidação do animal racional, na fase do animal, uma fase em lapidação, uma fase em transição. Mas, quando não conheciam a causa verdadeira, ficavam culpando uns aos outros, como coisa que houvesse culpados do sofrimento de todos. Não, ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. Todos sofrem e todos são os verdadeiros culpados do seu sofrimento. Porque os próprios viventes são os causadores deste mundo que habitam. Como sabem muito bem, o mundo é consequência dos seus próprios habitantes, que antes de serem o que são, como conhecem muito bem, viviam no mundo racional, como puros, limpos e perfeitos, e ao entrarem pela parte que não estava pronta para entrar em progresso, por terem o livre-arbítrio, por terem a livre e espontânea vontade, provocaram a sua deformação, e a deformação da parte que não estava pronta para o progresso. E assim, por livre e espontânea vontade, começaram o princípio dessa deformação racional. Portanto, o mundo é consequência dos seus próprios habitantes. Então, os seus próprios habitantes é que são os culpados de tudo que existe no mundo. Ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. Todos são culpados. Portanto, vinham passando por esta transição de lapidação do animal, fazendo todas essas mudanças e todas essas modificações para encontrar o desejado, a paz verdadeira, o equilíbrio universal e a felicidade de todos. Mas nunca encontraram e ficavam culpando uns aos outros. Ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, porque todos sofrem. Sofrem os grandes e sofrem os pequenos. Sofre quem pode e sofre quem não pode. E a causa é a lapidação, é o fator natural. Hoje, todos cientes e conhecedores do porquê da existência de tudo no mundo, e dizendo: é verdade. Só mesmo depois de tudo esclarecido é que temos ciência da realidade fundamental das coisas. Hoje estamos enobrecidos com o conhecimento racional e com a fase de recuperação do animal racional. Hoje é que estamos vendo porque, há longos séculos e veteranas eras, o mundo vem em convulsões e multiplicações de convulsões. O mundo, de há muito, vem em ruínas e julgávamos a coisa tão diferente. Hoje estamos vendo e sabendo, provado e comprovado, a causa de todo este desequilíbrio universal. Hoje estamos cientes que ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, porque todos sofrem, cada qual do seu jeito, de sua forma, de sua maneira. Hoje, como já há muito estamos cientes de que o culpado de tudo isso somos nós mesmos, que aqui estamos vivendo provisoriamente. E assim chegando hoje à fase de recuperação do animal racional. Hoje estamos recuperados, já dentro do nosso mundo de origem, por estarmos na fase racional, em contato com o mundo racional, com o nosso verdadeiro mundo. Dentro da fase racional, somos aparelhos racionais e não animais racionais. Hoje estamos ligados ao mundo racional, recebendo a orientação racional para o verdadeiro equilíbrio consciente racional, e tudo dando certo em nossa vida. Hoje, progredindo racionalmente e não como animal. E assim, hoje encontramos a paz, a verdadeira estrada da paz, da felicidade e do amor fraternal racional, da fraternidade racional. Estamos de parabéns por encontrar a fase de paz, amor e fraternidade racional. Hoje estamos ligados ao nosso mundo de origem. Sentimos as provas e comprovações em nós mesmos. Sentimos as orientações e muitos já estão com a vidência racional. Uns já com a vidência e outros não, mas ficarão. Com o tempo, todos tendo ou possuindo a vidência racional. E hoje vendo o mundo racional, estão aí as provas e as comprovações, vendo os nossos irmãos do mundo racional, dialogando com eles, fazendo conferências com eles, conversando com eles, sendo orientados por eles, e por isso, tudo dando certo na vida de todos, dentro da fase racional, a fase verdadeira do mundo do aparelho racional. Hoje estou convicto da maior realidade universal. No princípio eu duvidei, quando comecei a ler eu duvidei, porque o animal é assim mesmo, duvida de tudo que não conhece e duvida de tudo que não sabe. O animal, na categoria de animal, é um livre pensador, e no princípio eu me enganei redondamente com o conhecimento racional. Julgava ser um conto vazio, como outro qualquer, como sempre existiu uma infinidade de contos. E hoje estou ciente que é a maior realidade universal, pelas provas e comprovações em nós mesmos, e não podemos fugir da realidade, quando sentimos e quando vemos. Hoje, o mundo está de parabéns na sua meta certa, a meta racional. E assim, havendo grande necessidade da propaganda para salvar os demais que estão completamente alheios sobre a maior realidade universal. Muitos conhecendo e emocionados que o maior tesouro universal é a cultura racional, e por estarem iluminados racionalmente, dizendo: é verdade, quem eu fui e quem eu sou, como estou tão diferente do que fui. Hoje eu sei por que eu aqui estou. Hoje eu sei o que sou e sei o que era antes de ser o que sou. Hoje eu sei a origem do meu ser. Hoje eu sei e conheço o antes de eu assim ser, e de tudo assim ser, e deste mundo, com todos esses feitos que aí estão. Hoje cheguei no ponto certo e no meu verdadeiro lugar, o mundo racional. Hoje choro de alegria, de emoção e de satisfação por ter o maior tesouro universal em minhas mãos. E assim são todos que não conheciam e que passam a conhecer o que eu estou conhecendo, o que eu estou sentindo, o que eu estou sabendo e o que eu estou vendo. A convicção é fidedigna, é de uma fidelidade a toda prova. Estou convicto porque sei o porquê eu assim sou e o porquê que todos assim são. O porquê o mundo assim é, antes do mundo assim ser e antes de todos assim serem. Então, diante de todo o testemunho, eu estou revestido da maior convicção racional, a convicção perfeita, pura e limpa, sem mácula, por ser racional. Mas, no princípio, eu era um medíocre, como todos são. Julgava e pensava completamente diferente, por nada saber do conhecimento racional. Hoje estou convicto, como 3 e 2 são 5, da maior riqueza universal, a cultura racional. Agora, o mundo chegou no seu verdadeiro lugar. Agora, o mundo é racional. E assim está aí o bem de todos, a fraternidade universal. A verdadeira fraternidade é racional. Razão de ser e o porquê de ser racional. E assim hoje estamos vivendo racionalmente por estarmos dentro da fase racional, a fase de recuperação do animal racional. Muitos, no princípio, pensavam que fosse um conto como os demais contos, de um aventureiro qualquer. E hoje estão vendo que é tão diferente do ponto primitivo que julgavam, sendo o animal a si mesmo, confuso, contraditório e duvidoso. E assim está aí mais um pedacinho do conhecimento da mola real racional, do universo racional. Racional, sim, por o mundo agora ser um só, devido à confraternização racional, por estar feita a confraternização racional. O mundo se tornou um só, racional, por estar aí na Terra a fase racional, a fase consciente, a fase positiva. As velhas tábuas de valores já há muito caíram no ridículo por não corresponderem e funcionarem como esperavam. Pensavam que daí surgisse um lindo paraíso de paz, amor e fraternidade, mas tudo ficou na esperança. Tudo não passou das aparências. E assim, vivendo de esperança, vivendo de sonhos, e o sofrimento iludindo todos, a desilusão chegando e todos dizendo: é verdade, o que adianta tanta coisa que dizem que vale e o valor só está no nome, porque a correspondência é nenhuma. Tudo nega, tudo falha, tudo se contradiz. Tudo parece que é, mas não é, porque aparências não são verdades. Vivendo nesse crepúsculo amargo, nesse sonho de sofredor desamparado, agonizando sempre e dizendo: um iludido é um perdido, iludido com as coisas, iludido com tudo e sofrendo sempre por viver de ilusões. A ilusão derrotando todos, os sonhos derrotando todos, as esperanças, estas nem se fala, falhando a todo instante, a todo momento. Então dizem: que vida é esta? Viver à procura do certo, à procura de acertar, e até hoje por encontrar o certo, até hoje por acertar. Quanto mais se procura acertar, mais se multiplicam os desacertos. Onde é que nós estamos? Que vida é esta, cheia de contradições, cheia de negativismo? Tudo nega, tudo falha. Por que esta vida é assim? É verdade. A ilusão é uma das causas da destruição dos seres que vivem iludidos com as coisas. A matéria é ludibriadora, todos iludidos, julgando sempre estarem certos e sempre por acertar, por viverem iludidos. Onde vamos encontrar o certo, que até hoje ninguém encontrou? E por isso, a vida dos desacertos se multiplica cada vez mais, ao ponto de todos viverem agonizando, sem saber muitas vezes o que fazer para resolver os tormentos da vida tormentosa, da vida das aparências. Onde está a aparência, está a prosa. Onde está a prosa, está o orgulho, está a presunção. E onde está a presunção, está a vaidade. Onde está a vaidade, estão as falsas qualidades. E daí a pretensão, a arrogância, a ganância, a ambição, a avareza, os avarentos, os ciúmes. Daí a conservação dos tormentos, do desassossego, das agonias, dos crimes e das revoltas. Esse delírio infernal que assola a humanidade há muito por viverem de sonhos, por viverem de ilusões, por viverem de aparências, falsamente desta maneira, contra si mesmos e contra todos. Esses defeitos monstruosos, todos mantidos pelas aparências, mantidos pelas ilusões, mantidos pelos sonhos. E assim, a vida desta maneira se tornou um caos de misérias, dentro de uma fogueira, pegando fogo dia e noite, e daí o sofrimento, os tormentos, as discussões, as brigas, as lutas, as guerras, enfim, a discórdia e o desequilíbrio. Encantados por a conservação das ilusões, por a conservação dos sonhos, por a conservação das aparências. Quanto mais procuram o equilíbrio, mais desequilibrados ficam. Eis a razão do sofrimento ser o maior brilhante universal. Sofre o grande, sofre o pequeno, sofre quem tem e sofre quem não tem. Todos sofrem. Tudo por causa desta junção diabólica de viver de aparências, escondendo sempre a realidade, vivendo de fantasias, escondendo sempre a realidade. Uns vivendo de sonhos, por estarem magnetizados pelo nada, que é a matéria. O material é o magnetizado pelo nada, que é a matéria, que provém do nada, se formando em um tudo aparente, e por ser aparente, nada é, tornando-se ao que era. O que era? Nada. Então, o que adianta sonhar pelo nada? Nada. O que adianta sofrer, lutar, sofrendo pelo nada? Nada. Então, esta vida do nada. Tanto é do nada que de um momento para outro se acaba. Esta vida provisória que não é propriedade de ninguém. Perdem-na sem querer perder. Morrem sem querer morrer. Porque é uma vida provisória. Esse provisório devia e deve ser encarado de outra maneira, ser encarado pelo lado do bem. Então, pelo lado do bem é o seguinte: não se deve dar valor àquilo que valor nenhum tem. Qual é o valor do nada? Nada. Então, não adianta ganância, não adianta inveja, não adianta ambição, não adianta traição, não adianta viver de ilusão, viver sonhando. O que adianta é olhar e viver pelo lado puro e positivo, pelo lado verdadeiro de encarar as coisas, como deva ser encarado. Encarar o nada como ele deva ser encarado. O nada, nada é. E quem dá valor ao nada está perdendo tempo. E quem perde tempo sofre muito e faz os demais sofrerem. E assim vejam que sempre viveram tocando esta viola desafinada, esta música desafinada, dando valor àquilo que não tem valor, dando valor ao nada, como se o nada fosse uma coisa de valor. Então, quem valoriza o nada não sabe o que está fazendo, está sonhando. E por não saber o que está fazendo, sofre muito e faz os demais sofrerem. O nada deve ser encarado com o maior desprezo, por nada valer, e por correspondência boa nenhuma ter. Então, deve ser encarado com o maior desprezo. E assim, vejam o encanto como estava formado de uma tal maneira que as aparências cegaram todos, todos procurando o bem nas aparências e sempre por encontrá-lo, por aparências não serem verdades. Então, como é que podiam encontrar o bem, a felicidade, a paz, a fraternidade nas aparências? Nunca que podiam encontrar, porque aparências não são verdades. Então, está aí a luta sem proveito, a luta do nada. Lutar para manter as aparências. Lutar para trair a si mesmo e trair aos demais. Lutar para viver se enganando e enganando aos demais. Lutar para mentir para si mesmo e mentir para os demais. Daí, acabando tudo em ruína, porque o mal por si mesmo se destrói. E daí, a multiplicação da destruição de si mesmos e dos demais. Então, desse jeito viviam à procura do bem a vida inteira e sem encontrar. Encontrando, sim, o bem aparente, o bem hoje, aparentemente, e mal amanhã. Hoje está tudo bom e amanhã está mal. Hoje parece que está direito e amanhã está tudo errado, tudo torto. Hoje parece que vai tudo muito bem e amanhã tudo mal. E assim, a multiplicação das modificações, das mudanças, sempre tudo mudando, por viverem hipocritamente, falsamente de aparências. E assim, esta sempre foi a vida do animal. O animal, por ser animal, sempre viveu mal e, por isso, na categoria de sofredor. Ainda mais dizendo, a vida é de luta e de sofrimento, porque quem luta, sofre. Tudo por manterem as aparências como verdades, as ilusões como verdades, as fantasias como verdades. Daí, então, a multiplicação do sofrimento dos seres, como assim já vem de muitos séculos e de veteranas eras. Vindo todos no mundo nessas convulsões generalizadas, por arquitetarem e manterem todas essas mazelas, para a destruição do animal, para o desassossego de todos. Daí as discussões, as brigas, os gênios, os nervosos, todos se tornando feras bravias uns contra os outros. As feras, umas contra as outras. As desarmonias sempre se multiplicando, sempre desentendidos. Se estão se entendendo hoje muito bem, já amanhã desentendidos. Tudo por manterem as aparências como verdades, mantendo as fantasias e os sonhos. Daí então, começando todos a sonhar. A companheira dos sonhos é a esperança. Os sonhos são as esperanças dos agoniados, dos agonizantes. Então, formados nessas teses, nessas tábuas de valores falsos para depois reconhecerem os falsos valores de tudo isso. Então dizendo, o que adiantou tudo isto para nós? Somente para nos entupir de sofrimento e padecimentos cruéis. Ainda mais dizendo, é verdade, tudo isso não passou de um sonho mau com aparência de bom. E assim, vivendo amargurados, por não conhecerem a verdade das verdades. Assim tinha que ser, porque outrora ainda não tinha chegado o que chegou agora, a fase de recuperação do animal racional. Agora sim é que chegou a fase do verdadeiro equilíbrio, a fase racional. Então, tinham mesmo que viver com todas essas frustrações, todos frustrados por viverem nessas condições, duvidando de tudo, desconfiando de tudo, na incerteza de tudo, por julgarem e verem que não havia jeito a dar. Para tudo endireitar, ninguém sabia como encontrar o jeito. Daí, o desespero, a desilusão e a descrença total. Hoje, estão sabendo o porquê da causa de tudo isso, porque não há sofrimento sem causa, não há efeito sem causa. Hoje, todos cientes do porquê da causa de todo este paraíso infernal, o paraíso material, o paraíso da vida da matéria, o paraíso do mal. Sim, onde há sofrimento, não pode ser bom. E assim, vejam quanto sofrimento, quantos tormentos causados por estas flâmulas de acreditar em coisas ilusórias, sem base e sem lógica, vivendo convictos de superstições de quem está caducando, sugestionados por cabalísticos engodos materialistas. Muitos já observando tudo isto há muito e se afastando, por perceberem a negatividade. Outros, por interesse, mantendo essas aberrações contraditórias, contradizendo assim o certo, a verdade, contrariando as coisas normais, naturais e verdadeiras no ser real. Por isso, a vida da matéria sempre foi tida como um embusteirismo. Basta ser uma vida provisória para ser um embuste, e daí as multiplicações dos embustes. Embusteirismo é aquilo que parece que é, mas na realidade não é. São verdades aparentes, verdades extravagantes. E assim, nessa marcha de um vingador contra si mesmo, por dizer, ser sempre aquilo que nunca foi nem é. Criaram este embuste e não sabiam como sair dele. Estavam presos, amarrados, acorrentados dentro do embuste. O embuste fechado às 7 chaves, não podendo desvendar os mistérios que sempre foram mantidos por viverem sob o domínio do embusteirismo. Quer dizer, sob o domínio das aparências, das ilusões, das fantasias, dos sonhos, e assim sucessivamente. Então, fechados por esses mistérios, cercados de mistérios, fazendo mistérios de tudo, não sabendo o porquê dos mistérios e muito menos desvendá-los. Então, ficaram atolados no embusteirismo, dentro do embusteirismo, sem saber o rumo certo a tomar, porque dentro do embusteirismo não tinha mais jeito, não havia mais jeito. Não havia mais solução, ninguém podia dar mais solução. E por isso, sempre tudo de mal a pior. Por isso, sempre as multiplicações dos males e das ruínas. Então, tornando-se isto uma rotina, viviam aí agoniados, agonizando, sem uma solução satisfatória. Hoje, com o leme real nas mãos, com o rumo verdadeiro, com a bússola racional, e conhecendo o seu ponto de partida para chegar a ser o que é, nessa vida de matéria, e tornando a voltar para o lugar que saíram, para o lugar de onde partiram, para esta vida vulgar, por ser uma vida provisória, que nunca ninguém teve recursos para desvendar. O porquê desta vida ser provisória, uma vida de penas, todos penando. Tanto assim que ninguém se conforma em perder os seus entes queridos. Uma vida de penas, uma vida de dor, uma vida de paixão, uma vida de sofredor, e nunca podendo dizer o porquê da vida assim ser. Então, atolados nesse embusteirismo, tinham mesmo que sofrer muito, tinham mesmo que viver como papagaios, tantos papagaios falando, mas o certo dos certos, os papagaios viviam procurando, sem saber onde estavam. Onde está o certo, papagaio? Ninguém sabia? Ninguém sabia. O certo aparente? Este sim. E assim, que vida! Vida de lutas sem fim. Lutando sempre, até o fim da vida. Lutar para viver. Então, papagaios, o porquê de tudo isso? Os papagaios. Ah, tudo isso está envolvido em grandes mistérios e sem solução. Somente a divina providência que pode dar solução de todos esses mistérios, do porquê todos assim são e o porquê tudo assim é. Somente a divina providência. E assim, hoje, eis aí os relatos da divina providência, os relatos do racional superior, e todos sentindo e vendo o horizonte verdadeiro, o horizonte racional, a luz que aí está brilhando para todos verem a luz racional. Todos hoje com esse conhecimento em suas mãos, o conhecimento racional, o verdadeiro conhecimento divino, por ser do mundo racional, por ser das divindades, ou da divindade racional, da origem do aparelho racional. Hoje a solução dos mistérios, a solução da vida provisória e a solução da vida eterna. A solução dessas vidas externas e todos esses seres que geram, nascem, crescem, reflorescem e desaparecem. A solução de todos esses seres de origem energética ou de origem fluídica, por estarem fora do seu verdadeiro lugar, por estarem fora do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, hoje a satisfação de todos é profunda por terem em suas mãos a solução verdadeira deste mundo energético, formado deste embuste e de todos os seres. E agora, afastadas as ilusões de todos, por estar aí, a fase racional, a fase de recuperação do animal racional. Todos dentro da fase racional, equilibrados racionalmente, orientados racionalmente, e daí o equilíbrio de todos e a multiplicação do bem e tudo dando certo na vida de todos. A fase racional é a fase de paz, amor e fraternidade racional. É a fase mais linda que pode existir, porque todos vão adquirir a vidência racional. Uns já com a vidência racional, já principiando com a vidência racional, e outros ainda por obterem a vidência racional. Para obter, é preciso ler e reler para se desenvolver racionalmente, porque ler poucas vezes não dá para sentir o conhecimento racional. E assim é a fase brilhante, a fase positiva, a fase consciente, porque todos são orientados racionalmente para o equilíbrio do aparelho racional. E de formas que o mundo já passou por várias fases, ou uma infinidade de fases para a lapidação do animal racional. A fase de animal racional foi somente para a lapidação do animal. Então, tudo que existiu na fase de animal racional foi para a lapidação do animal. E assim, hoje, como todos estão vendo, como todos já sentiram, chegou o amadurecimento de tudo, e por isso, todos experimentando para acertar ou não, porque todos vivem na incerteza de tudo, em busca de acertar. Todos queriam acertar, mas como acertar na fase de animal racional? De jeito algum, porque tudo que está dentro dessa fase foi para a lapidação do animal racional, uma fase em transição. Por isso, todos incertos, todos à procura do certo e sem encontrar o certo. Não podiam encontrar de forma alguma, de jeito algum, por ser uma fase em transição, uma fase de lapidação, uma fase de uma infinidade de passagens, de uma infinidade de modificações, para ver se encontravam o certo. Todas as mudanças feitas são sempre em busca do certo, em busca do melhor e sempre por encontrar, por ser uma fase de lapidação. E quem está em lapidação está em desacerto, não está certo ainda. Certo só depois de todos lapidados. Então, viviam todos à procura do certo, em busca do certo, procurando acertar e sempre por acertar, por a fase ser uma fase de lapidação, de modificações, de transições. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois é outra. Hoje está bom assim, e já amanhã não está. Hoje serve assim, já amanhã não serve. Hoje a moda é essa, já amanhã a moda é outra. Hoje o costume é um, depois é outro, e assim é a lapidação do animal racional. Tudo em modificações, tudo se transformando para a lapidação do animal racional. Então, nunca que poderiam encontrar o certo, nunca que poderiam acertar, porque estavam sendo lapidados, para depois de lapidados, passar para a fase de recuperação, a fase racional. E de forma que, com o tempo, tinha que vir a desilusão de tudo, a descrença de tudo, porque tudo foi muito bom para a lapidação do animal. O bom aparente e não o bom verdadeiro. O certo aparente para a lapidação do animal racional e não o certo verdadeiro. Então, viviam todos de experiências, experimentando para acertar ou não. Sempre em experiências, sempre em pesquisas para acertar ou não e vivendo na dúvida de tudo, na incerteza de tudo. Tudo isso para a lapidação do animal racional. Por não estarem certos, é que viviam assim, desequilibrados dessa maneira. Todos em experiências. E quem vive de experiências, vive desequilibrado. Não conhece o certo. Vive à procura do certo. Está ainda por acertar. Então, experimentando tudo, vivendo de experiências para acertar, ou não, sempre em experiências. Tudo isso para a lapidação do animal racional, para que, por meio da lapidação, viesse o amadurecimento de tudo e de todos, para depois de amadurecidos e desiludidos de tudo, chegasse então à fase de recuperação do animal, a fase racional, depois do amadurecimento e apodrecimento de tudo. O apodrecimento quer dizer o fim de tudo, a desilusão de tudo. É o fim de tudo. Apodreceu, acabou. Tinha valor, mas não tem mais. Por exemplo, a fase de animal racional teve o seu valor. Agora, não tem mais. E assim, foi tudo necessário e preciso para lapidar o animal racional. Para depois de lapidado, então sim, entrar para a fase de recuperação, a fase racional. Viviam na luta, noite e dia, à procura do certo, guerreando uns com os outros, uns contra os outros. A guerra da vida, a guerra da luta da vida. A luta da vida é uma guerra, e os lutadores são guerreiros vencidos e não vencedores. Vencidos porque destruídos pelas lutas. E assim, guerreiros vencidos e não vencedores, porque vencendo aparentemente não é vencer. Aparências não são verdades. Agora, todos cientes do porquê passaram por todos esses transes de amarguras, por toda esta grande luta, por todo este grande trabalho no afã de realizar o certo e sempre por encontrar o certo. Hoje estão com o certo nas mãos, a fase racional, a fase de recuperação do animal racional, a fase de aparelho racional. E daí, como aparelho racional, é a fase consciente, tudo dando certo na vida de todos. Hoje encontraram a verdade das verdades, e por isso se encontraram. Na fase de animal racional, estavam por se encontrar, e por isso viviam na dúvida de tudo, duvidando de tudo, experimentando tudo, sempre em experiências. Vamos experimentar isto para ver se vai dar certo ou não. Vamos experimentar aquilo. Vamos experimentar aquilo outro para ver se vai dar certo ou não. Sempre em experiências, à procura do certo e sempre por encontrar. Quem está em lapidação não está certo, está sendo lapidado. Mas estavam sendo lapidados sem saber. Agora é que estão sabendo o porquê de todos esses transes. Agora é que estão cientes do porquê dessas modificações todas. As multiplicações das modificações e as multiplicações das transições. Tudo isto foi muito bom para a lapidação do animal racional. O animal racional já foi muito pior do que é. Já foi feroz, a fera mais bravia entre todos os animais. Então, precisava o animal passar por todos esses transes, transes angustiosos, amargurados para a lapidação do animal, porque o animal sempre foi teimoso, feroz e rebelde. Agora o animal está de parabéns. Chegou o fim da sua odisseia de sofredor, que parecia que não tinha mais fim. Parecia que tudo seria assim, de pior para pior. Hoje, a satisfação do animal é grande, porque agora o animal está ciente do porquê ele tornou-se um animal inconsciente e porquê deixou de ser animal racional para ser aparelho racional. Subiu de degrau, subiu do curso primário e foi direto para o curso superior, aonde pertence o mundo racional. O curso primário foi a transição de lapidação. Primário, porque, sendo lapidado, vivia sempre aprendendo. Sempre por saber, e morria sem nada saber. Na fase de animal, viviam aprendendo a vida inteira e sempre por saber. Sempre aprendendo até morrer. Nunca puderam concluir o verdadeiro saber, porque tudo era aparência e nada mais. Aparências, sonhos e ilusões. Um iludido é um perdido. Não sabe o que está fazendo. Por isso, hoje está bom assim, já amanhã não está. Hoje presta, amanhã já não presta. Hoje está certo assim, já amanhã não está, já mudou. E assim sempre em modificações. E assim sempre foi a vida do animal, apalpando sempre, experimentando sempre, desconfiado sempre, na dúvida de tudo sempre. Vivendo assim no inferno em vida, vivendo assim agonizando noite e dia e sempre agoniados por não saber o porquê de sua existência em cima dessa terra. Vivendo com medo, coragem por fora e medo por dentro. E assim, nessa agonia permanente, que era uma verdadeira consumição da vida. Consumição da vida pelos problemas da vida. Uma vida inconsciente, uma vida de fantasias, uma vida de aparências, dos sonhos e falsos pesadelos. Muitos já viviam até tontos, sem saber o que fazer para ter sossego, vivendo no inferno em vida. Então, muitas vezes, por não saberem o porquê que têm vida, diziam: esta é uma vida ingrata, porque não sabemos o porquê somos assim. Somos assim, mas ninguém nunca disse o porquê que somos assim. Ninguém nunca provou nem comprovou o porquê que assim somos. Estamos vivendo em um mundo sem saber o porquê dele. Olhamos para tudo isto e não sabemos o porquê da existência de todos esses seres. Olhamos para o sol e não sabemos a causa dele, a origem da causa e o que deu consequência à origem. E assim, olhando para a lua, da mesma forma. Olhando para as estrelas, da mesma forma. Olhando para os planetas, para os habitantes do espaço, dos astros, e não sabendo o porquê de coisa alguma. Vivendo aqui, mantendo esses mistérios insolúveis para nós. Não sabemos o porquê da terra, não sabemos o porquê da água, não sabemos o porquê dos animais e dos vegetais. Não sabemos o porquê de coisa nenhuma. Ignoramos tudo. Não sabemos o porquê deste nada. Então, o que é que nós sabemos? Só falar. Somente. Como papagaios. Uma papagaiada que ninguém entende. Papagaios uns contra os outros. Não sabemos o porquê somos papagaios. Não sabemos o porquê que somos perdidos. Não sabemos o porquê de coisa alguma, vivendo em um mundo sem saber o porquê da existência dele. Existe uma infinidade de versões, mas todas elas sem pé nem cabeça, sem base e sem lógica, ficando assim todos na mesma, os mistérios continuando, os delírios também. E de forma que, se isto tem algum dono, o dono nunca nos veio dar satisfação. Enfim, estamos aqui uns parasitas anônimos, que não sabem por que são parasitas, explorando tudo, devastando tudo, sem dar satisfação ao dono e nem conhecer o dono. Nos intitulando o que não somos, pois não somos donos de coisa alguma, nem da nossa própria vida. É uma vida sem explicação que ninguém nunca pôde dar. Ninguém nunca deu uma explicação com base e com lógica. Tudo é mistério. Então, vivemos porque temos vida e vamos resolvendo da melhor forma a organização desta vida, que não sabemos o porquê dela. A vida provisória, que não sabemos por que é provisória. E assim, todos sonhando. Todos variando com uma infinidade de imaginações, de pensamentos, uns tormentosos, outros bons, aparentemente, e outros maus. E assim, o desequilíbrio é geral por ninguém saber o porquê da existência do ser material, do mundo de matéria, do mundo encantado. Então, se tornou isso um encanto, porque nunca ninguém desvendou coisa alguma. Ninguém nunca deu solução de coisa nenhuma, com base e com lógica. Existe uma infinidade de versões de histórias filosóficas. Histórias. História é, como já sabem, embromação. É verdade hoje, parece verdade hoje, amanhã não é. História. Assim, a ciência chegou no seu ponto final e parou sem solução, ficando então todos nas pesquisas e nas experiências para encontrar o certo, em busca de acertar, e até hoje por acertar, até hoje por encontrar o certo. Então aí, eis a razão de todos viverem duvidando de todos, desconfiando de tudo, com medo de tudo, assombrados com tudo, por viverem na incerteza de tudo, por não conhecerem o verdadeiro certo, por viverem sempre esse certo aparente. Porque hoje é certo, amanhã não é. Hoje está certo assim, amanhã já não é mais certo assim. É de forma diferente, e assim sucessivamente. de forma que tinham que viver neste inferno, nesta guerra em busca do certo, à procura do certo e sempre por acertar, e dizendo: um dia ainda temos que acertar. E esse dia nunca chegou, de formas que isso não passou de um encanto. Todos encantados, sem solução certa da origem da vida e da origem do mundo. Agora, conhecendo e sabendo a causa da origem, do porquê de tudo isto, estão sabendo o que quer dizer desencanto. Vão sabendo, vão conhecendo, vão ficando desencantados. Vão sabendo o porquê de tudo, a origem de tudo. Por que tudo foi feito assim? Por que tudo está feito assim? Vão se desencantando, sabendo com base e com lógica. Então, vão conhecendo o certo, e depois as provas e as comprovações sobre si mesmos, que são as orientações que recebem, a vidência racional e a modificação que vão fazendo para melhor. Todos equilibrados. Então, aí sim, vão tendo confiança, vão sendo confiantes por encontrarem o certo. Então, cessaram as ruínas, cessaram as experiências, cessaram as pesquisas, cessou o medo, cessaram as agonias, cessou tudo que desequilibrava, que botava tudo e todos em dúvida de tudo. Agora, na fase racional, todos brilhando racionalmente e tudo se multiplicando de bem, de bom, de belo e de lindo, por ser tudo racional. Viver racionalmente é viver certo, feliz e contente, por tudo dar certo na vida de todos. Então, há a satisfação de viver, há o prazer de viver, há a alegria de viver, por todos viverem em harmonia consigo mesmos, com tudo e com todos. Todos em harmonia racional. A música é uma música só, é racional. Então, todos convencidos por um prisma só, racional.